Cordeiro Cristo, Leão da tribo de Judá, que foi morto e com seu sangue pôde então comprar homens que com ele sobre a terra. We'll be right back.